Coloque o rumo na sua vida antes que seja tarde. Em tanto pouco tempo nós temos tantas vontades, diversas incompletas que espera a hora certa. Aperta o tempo na terra, sigo na busca eterna. Conclusão da minha meta que altera meus afazeres. Acima do meu assente em busca dos meus interesses. Modifico o pensamento focado nas mudanças. Mato sua depressão com o nascimento da esperança. Minha micha abre a tranca que prende ao processo lento. Faço um som com sentimento em prol do desenvolvimento. Sem me prender ao conceito dos tempos modernos. Consulto o pensamento, atento, tento fazer o certo. Minha voz já me dizia, sua cabeça é seu guia. Não sei se ela me guia do jeito que deveria. Energia não me falte, família sem desfalque. Pra cumprir com a minha parte antes que meu tempo acabe. Me diga quanto tempo você acha que tem pra perceber que o tempo não espera por ninguém. É uma questão de tempo, de fé e persistência. Eu corro contra o tempo, mantendo a resistência. Vários manos se foram sem se despedir. Independente do tempo, ainda faz falta aqui. Tic-tac do relógio não deixa minha mente sã. Que tá mais cheia que o metrô às 7 horas da manhã. Eu penso no amanhã, sem me esquecer do presente. Agradecer o que eu tenho hoje, sempre seguindo em frente. Mais um dia que se estende, outra chance pra você. Quando as chances acabarem, o que você vai fazer? Vai envelhecer na poltrona e lembrar do que não fez. Lembrar dos laços de amizade que o tempo desfez. O tempo não passa, ele voa. Pra você que tá parado, tão rápido quanto um ponto. Um flash, um simples retrato. Na marcha lenta não alcança, não cumpre seu papel. Maloqueiro que avança, alcança estrelas no céu. Deus te peço que me deixe mais um pouco por aqui. Tantos planos na minha mente, espero poder concluir. Me diga quanto tempo você acha que tem pra perceber que o tempo não espera por ninguém. É uma questão de tempo, de fé e persistência. Eu corro contra o tempo, mantendo a resistência. Me diga quanto tempo você acha que tem pra perceber que o tempo não espera por ninguém. É uma questão de tempo, de fé e persistência. Eu corro contra o tempo, mantendo a resistência.